em Bagdá. Os homem-bomba explode pra matar soldado. Aqui pobre se mata pra ter seu rango no prato. Desigualdade toma conta e nunca vai ter jeito. Fugir da guerra louca, trocar tiro e ser suspeito. É foda viver nessa porra de sociedade que acha que bandido é de Havaiana e não de Ati. Burguês velho da puta, não adianta rezar, que seus blindados não protegem se nós for catar. Vocês fabricam medo, plantam ódio e miséria. Faz humilde virar monstro competente vendendo pedra. Diz pra mim quem não quer ter barraco imobiliado, andar de carro zero e ver seu filho diplomado. Mas não, quando volta pra real tudo isso acaba. Saber que a gente vive numa sociedade falsa, macabra, sinistra, cruel, traiçoeira. O prazer de te ver bem é pra depois te ver na merda. Por mais que a gente luta pra se suceder na vida, revolta toma conta, escravidão moderna pisa. Sistema quer me ver trocando tiro com o gambé, sequestrando a vaca riga pra depois tá na TV, sendo esculachado no jornal da Rede Globo. Notícia do pinga fogo, bandido tem que ser morto. Enquanto isso corre de tiro com mordo cartuchos defragado, e corpo quebrado de bala por causa de assalto fracassado. Enquanto o sofrimento não para de acontecer, vai ter ódio acumulado e rajada de CBC. O sangue que escorre com frequência por tanta justiça é do pobre oprimido que não tem alternativa. Enquanto o sofrimento não para de acontecer, vai ter ódio acumulado e rajada de CBC. O sangue que escorre com frequência por tanta justiça é do pobre oprimido que não tem alternativa. Já lei é uma só, então por que não vai cumpri-la? Mete fogo, joga bomba no Congresso da Justiça. Eu sei que tudo isso nunca vai acontecer, porque o salário do Senado se perder não vai mais ter. As viagens de jato particular, AP de luxo, condomínio fechado, carro blindado e lar seguro. O corpo sufocado que morre no porta-mala é resultado de fraude pra boy cursar facu de graça. Só vejo conquista pra quem mete PT na cinta e mostra pro país falido seus ataques genocida. Ostentação hostil que a mídia propaga pro povo só faz aumentar mais índice de ter caixão lacrado. Ódio acumulado, fabrica psicopata na busca do ganha-pão. Não tem emprego, é só porta fechada. Fazer o que se o sistema quis assim? Ver os moleque engatilhando, programando o próprio fim. Contagem regressiva pra quem vive no veneno, a raiva explode. Isso aí é só questão de tempo. Na guerrilha urbana só os fortes sobrevivem. A pobreza é o alimento pra matar fome, é no crime. Enquanto o ódio acumulado aqui continua, a repercussão no crime é sem massagem pra te detonar. É o que eu vejo. Pra realizar o sonho de consumo, vai ter mais corpo de boy crevado de bala dentro do túmulo. Enquanto o sofrimento não para de acontecer, vai ter ódio acumulado e rajada de CBC. O sangue que escorre com frequência por tanta justiça é do pobre oprimido que não tem alternativa. Enquanto o sofrimento não para de acontecer, vai ter ódio acumulado e rajada de CBC. O sangue que escorre com frequência por tanta justiça é do pobre oprimido que não tem alternativa. Enquanto o sofrimento não para de acontecer, vai ter ódio acumulado e rajada de CBC. O sangue que escorre com frequência por tanta justiça é do pobre oprimido que não tem alternativa.